tentação quis arroer seu coração. Eu assobio, eu assobio. Não tenha medo não, sofre com ardor. E se ainda bom não for, grite João Grilo. Tenha em mente um bom